Pela direita, o Ocean é 6225. Seu nome é 6225, está livre desvio. Desça para 2000 pés, autorizado ao final do ILS Zulu, informe estabilizado. O ajuste no 092. Sente no 092, desça para 2000, Ocean é 6225, esse desvio pela direita. Reportaremos retornando a rota estabilizada na ILS Zulu 28. 991 no meio, autorizado, o direto IPIT da presença. Desvio com 99 no meio. Prato, autorizado, eu posso chutar aqui, Palmeiro Bravo e o Eco. Estou 996, deixa para 2000 pés, com ajuste no 012, autorizar a final do ILS Zulu, informe e estabilizar. 2062, repetir o estabilizado 996. Fechando 6225, estabilizado no localizador. Afirma, estabilizando no localizador, já capturando o glide, Oxanã 6225. Sete eixo na 6225, completa final, chama 2, Salvador, 118.95. 118.95, até daqui a pouco, chama 6225. Salvador, Oceania 6225, na final, baixado, checado a 28. Oceania 6225, ajuste altímetro 1012, confirma esse visual com o campo? Ainda não, estamos pegando 1100 pés, ainda não estamos visual. Oceania 6225. Oceania 6225, repete com o visual com o campo? Por gentileza. Informe uma chuva leve sobre o campo, provavelmente pista molhada. Ciente, Oceania 6225, grato, reportaremos visual. Oceané 6225. 6225, autorizado com o pista 22, 220 graus, 09. Livre pouso na 28, Oceané 6225. Bravo Zulu Eco, livre o táxi, via Kilo. Alfa, até o ponto de espera da Golf. Quando no ponto de espera, chame 198 decimal 9514, ajuste o altímetro no 012. Bom dia, chame de edificação. Edificação, agora 093. Controle de Salvador, 7.57. Desça para o nível 050, chegada em pique. 050, chegada em pique, agora 093. O chame 6225, mantém a posição antes de ingresso na taxa Alpha. O cliente vai manter a posição antes que ingresse na alta. Chanel 6225. Lima, Google 9093, abertura do campo ao 0800 do voo. Hoje não está tendo obra não, voo 9996. Agente, voo 093, trato. Voo 093. O gol 19, qual é, 9916 na final do ILS Zulu, completa a final e chama 2, Salvador 118-95. 118-95, obrigado, bom dia. Hoje é 10 para o 62, chama 6225. Comando tipo da aeronave é um piloto? Ok, sim. Salvador, bom dia, com 9996, final 28. Com 9996, ajuste altímetro 9012. Reporte fundo visual com campo, a última aeronave está aqui em pés. Pista molhada, chuva leve sobre o campo. Quanto leve estava? Está iniciando o táxi via Alfa e após Juliette para ingresso no 06, Xené 6225. Sim, Xené 6225. Bom, 9996, tráfego avistado, autorizado por pista 28, o vento 220 graus na 09. Pista 28, 9996. Gol 9996, Paulo 35, liberando primeira esquerda, táxi Alfa, reporte na frequência do solo em 121 decimal 1, antes da Juliette, confirme as condições da pista. Regadia. Regadia, porém a pista se encontra molhada, confirme? Molhada com regadia. Ok, gente, grato pela informação. Salvador, bom dia, Papa Romeu Bravo do Eco, Ponte Espera, via Golf, pronto. Papa Romeu Bravo do Eco, autorizado, alinhar e decolar, 28, vento 220 graus, 099. Autorizado, alinhar e decolar, 28, Papa Romeu Bravo do Eco. Voo 99 no meio, ingresso de Juliette, porta 1. Voo 99 no meio, Paulo. Voo 99 no meio, na escuta? Na escuta, vai chamar o Paulo. Prossiga até o 01. Nossa, eu escuto até o 01. Bom dia, T35 no Celta, sua linha de identificação, chegada em pit e deixa para o nível 060. 060. Bravo do Eco, bom dia. Motor Salvador, Papa Romeu, Bravo Zulu Eco, decolado, cruzando 1.007. Papa Romeu, Bravo Zulu Eco, bom dia, está em contato radar, super restrito para uma centena na saída coral. Restrito uma centena na terceira coral, Bravo Zulu Eco. Quando possível, vá na proa de coral, Bravo Zulu Eco. Totalizado, direto coral. Direto coral, grato, restrito ao 1.00, Bravo Zulu Eco. Gol 1093, está autorizado ao final do ILS Zulu, desça para 2.000 pés com ajuste no 02 e informe a estabilidade. 1092, desce para 2.000, autorizado para o procedimento, para estabilizar o gol 1093. Salvador, aqui é o Azul, Alfa, que é o Brasil. Prossiga. Bom dia, são 38 no meio, acione a identificação, chega da CARI, desça para o nível 120. Paulo, aqui é o Azul Alfa, Quebec Gol, na posição 3, Romeu. Antiga. Autorização para fazer giro de motor, de um dos motores, marcha lenta para chefe de sistema. Qual o portão? Aqui é a posição 3, Romeu. A parte 3, gente, é giro de motor, marcha lenta e claro, gente. 2 minutos. Vou checar. Manifesta paciente? Positivo. Paciente, inicie o sistema interno. Ainda 2 minutos, tá? O 357 desce para 2.000 pés, autorizar a sinal do ILF Zulu, o ajuste no 012, informe estabilizado. 2.000, 038 no meio, informa o tráfego à sua esquerda, posição de 10 para as 11 horas, a passada 31 milhas com deslocamento sul, cruzando 90 e subida para 100, é o Papa Charlie 12. Atento o tráfego, Santa Isabel, no meio, destino 20. É para o meu braço do Lueco, tráfego à sua direita, portão de 2 horas, 29 milhas, deslocamento oeste, posição este, está cruzando 200, em descida para o 120, é um aerobus 320. Atento do tráfego, braço do Lueco, vai seguir uma sistemática. na aliança, voo 1093. Voo 1093, completa final, Xametói, Salvador, 118, 95. 295, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, voo 1093. Voo 1093, altímetro 102. E informa o vento para cheque 220 graus com 14 nós, 14 nós, pista molhada. Bom, também que o número 9 pousou, informou pista escorregadia. Forte visual com o campo. Vai portar visual, voa na 093. No meio, tráfego superado, desça para 3 mil pés com a GX-0, 1, 2. 3 mil pés, 1, 2, 2, 1, 2. Papel, meu bravo, Zulu Eco, tráfego superado, salivra pessoal para o nível 1, 6, 0. Afirmativo. Papel, meu bravo, Zulu Eco, tráfego superado, suba para o nível 1, 6, 0. Autorizado 140 com final, prazo louco. 360, peso 10. Decola da pista 28, mantenha reta até cruzar 2.500 pés. Após curva esquerda na saída da Eulia da Morte. Controle de Salvador, 19 decimal. 35, transponder 5123. Autorizado Congonhas. Nível 360, via Pesulo 10, decola da 28, mantendo o eixo até 2.500 pés, depois curva esquerda da Euleda Mótima. Transponder 5123 e controle 1.1935. Fechamento correto, está 3.1.3.0.1, no chame tanto pushback. Chamará. Da 3890, autorizado Recife, nível 330, prisão 17, decola a pista 28, mantenha reta até cruzar 2500 pés, após curva à direita, na saída Aron, Aracaju, controle Salvador 119.35, transponder 5130. Visual, vamos 093, o reporte iniciando a remetida. Visual, iniciando a remetida, voo 1093. Entrou, suba para 4 mil pés. Chama o controle 119, decimal 35. 1935, subindo na próxima 4 mil, voo 1093. Controle, voo 1093, iniciando a aproximação perdida na sua escuta. Voo 1093, suba para 3 mil pés com ajuste 1012. 3 mil, 1012, o voo 1093. Você não tinha da remetida, voo 1093? Não avistou o voo 1093. Certo. Meu voo 1093, terceira emitida, mantém proa. Voo MZ93, estação de vetoração da presente para sequenciamento, curva direita na proa 060. Direita 060, vou 1093. Controle 3816. Passei até 3816. Tá, o ILSX 2x28 está em uso também? Afirmo. Tá, positivo. Solicito o X-28. Pretendo manter a... Vou para o Serra Vitor 362, o Delta 386 e após o 363. Cliente na planta 362, após 363, o Delta 3816. Tá, 3517, completa final do procedimento, enchimento em Salvador, 118, decimal 95. Guarulhos é da Eula e da Mótica. Não tem o plano aqui, qual horário? Afirmo, 280827, é isso? Não tem nada aqui no sistema. Prossiga na escuta. A torre informa meta estimada abaixo de 500 pés, chuva moderada para forte e visibilidade 3 mil metros. Defende. Luta 38 no meio, prossegue para a pouso. Romeu Bravo Zulu Eco está agora 7 milhas para a área de coral. Serviço está encerrado, mantém o nível 140 e chame Léo na frequência 1201. Pousou, avistou a pista a 300 pés. Ok, ciente, então, está completando essa espera, prossegue o final do procedimento, está 3816. É, está 3816, informe estabilizado no final do ILS X-Way para 28. Contará estabilizado 3816. 1093, controle. Ah, você escuta 1093. Você consegue parar por agora? A aeronave avistou a 300 pés e a chuva está entre moderada e forte, com visibilidade em torno de 3 mil metros. Ainda vai aguardar melhorias devido à condição da chuva, 1093. Sete, na presente posição, você tem condição de fazer uma alta, voo 1093? Afirmativo, faz alta na presente, voo 1093 pela direita. Sim, pela direita. Alô, Brasil, azul, 4301. Siga. Poderia explicar a prova da saída do 4301, só temos cópia. É quanto cópia? Cidade Campinas, 1320, programa 10, decola pista 28, mantenha a reta até cruzar 2500 pé, após curva à esquerda, saída da Elveleda Mótiva. Controle Salvador 199, decimal 35, transponder 5136. Cidade Campinas, 320, via pelo 10, decola 32.533, depois curva esquerda da Elveleda Mótiva. 1935, controle 5136, o transporte. Mas o 401 correto, entrou. Para o 401. Alô, Salvador. O 3601. Para o pushback e acionamento no portão 8. 3601 autorizado, chame táxi. Chamada para o táxi, está 3601. Estabilizado, está 3816. Completa final do ILS XOI, chame P Salvador 118.95, tomou posse. 95, obrigado. Poderia aprovar os 3 minutos para tentar uma aproximação? Confirma pro gol no 093? Da Serra Vitor 361, no gol no 093. Autorizado, o gol no 093, Serra Vitor 361 e após o 363. Autorizada final do procedimento e desça para 2.500 pés. 2.500, 361, na parte 363, a fim de interceptar o X-Ray da 28. Quer passar visual, poder confirmar a chuva? É chuva leve sobre o campo. E visibilidade em torno de 4 mil metros. Teto melhorou um pouco. E 300 pés, agora deve estar em torno de uns 500 pés. Obrigado. Está leve, leve sobre o campo. Sim, está bom, nós éramos três. Da tanque está pousando agora, avistou a 500 pés, ou 1093. É integrado, boa 1093. Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e inicia taxi até o traverso, portão 62. Mantenha a posição A, de passagem aeronave da companhia para parquear no 05. Assim que o mesmo parquear, consegue o táxi até a posição 0028. Via taxi Alfa, cuja nome é taxi Juliette Alfa. Ótimo, vamos através do 06, dando passagem aeronave da companhia, Juliette Alfa, capítulo 22, 360. Correto, que negar 1092. 1092. Vamos dar 3290, 2390, autorizado, portão 10, chame o táxi. posição. Tá na deposição 3896. O teu 3601 é autorizado via pátio 3, quilo alfa. Pátio 3, quilo alfa, 3601. Teu 3896, informo que o infrared acabou de ligar pra cá, solicitando que você mantesse posição entre o taxiway alfa e fosse para o portão 10. O portão 10 agora tá ocupado, não é no seu pushback. Ok, cliente aguardando então para reiniciar 3896. Estabilizado ILS, voo no 093. Voo no 093, completa final, chama a torre, Salvador, 118.95 e teve pouso. 095, bom dia. Salvador, bom dia novamente, voo no 093. Bom dia, voo no 093. O altímetro no 012, forma visibilidade em torno de 4 mil metros. A última aeronave pousou, reportou teto em torno de 600 pés. Forte visual com o campo. Reportar visual, voo no 093. Deu chuva leve sobre o campo. Gente, no 093. Forte visual, iniciando a remetida novamente. Gente, voo no 093. Voo no 093. 093, pouso autorizado, pista 28, pista molhada, escorregadio, vento 220 graus com 15 nós, 15 nós. Gente, autorizado, pouso, voo no 093. Aqui é o azul, Alfa, Quebec Golf. Persiga. Autorização para deslocamento rebote da posição 3 Romeu até o pátio, até a posição de cheque de motores. Até a Golf, é isso? É, qual está sendo a área permitida para giro hoje? Normalmente é a Golf, só que hoje é a pista 28. Ok, pode ver. do Alfa Quebec Golf, não tem como fazer na Taxiway Golf, porque a pista em uso é 28, lá é o ponto de espera. E as outras taxiways estão sendo usadas para livrar as aeronaves da pista. Tem como fazer mais tarde? 1 decimal 1, bom dia. Queres 1, 2, 1, 9, livrar o voo 9093. 2 horas e 20. Inicia táxi via pátio 3. Corrigindo, tá tudo a zero. Pátio principal, pátio 3. Júlio, Kilo, Alfa, ponto de espera, táxi foi Golf, Torre, 118, decimal 95, Kenegal no 0, 1, 2. Pátio principal, pátio 3, Kilo, Alfa, Golf, 1895, tá 3290. Alô, Bona 093, livra na circuito. Bona 093, eu não tenho posição em contato com o Juliette. Não tenho posição em contato com o Juliette, Bona 093. Pior? Afirmo, 3890. Afirmo, copiou? Foi cotejado, pátio principal, pátio 3, Kilo, Alfa, Golf, 1895. Sim, correto. Tô 38 no meio, se a companhia passar, vem no pátio principal, ingresso para Tondé. Bona 093, siga a aeronave à frente, Juliette, portão 5. Siga a aeronave à frente, Juliette, para ponte 5, Bona 093. Salvador, nenhuma outra alternativa para o Alfa Quebec Golf? Coordena com a Israel, Alfa Quebec Golf. Ok, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, tá 3601 no ponto 0, cabeceira 28. 601, autorizado, ingresso e decolagem, pista 28, o vento 220 graus com 15 nós. Ali decola a cabeceira 28, 3601. Brasília, Xané 6225, pronto para a cópia, autorização Brasília. Xané 6225, autorizado Brasília, nível 360, autorizado no 7, decola pista 28, mantém reto até cruzar 2500 pés, posso curva à esquerda, sai da arbora, eleva. Corrigindo, decola da pista 28, curva pode esquerda, saída Elefa 1, controle saudador 1935, transponda 5134. Gente, o Xanené 225 autorizado. Brasília nível 360, via fazer o 17, decola da 28. Após decolagem, curva esquerda, no perfil da saída Elefa 1, 5134, transponde 120, decimal 35 no controle. Controle 119, decimal 35. Xanené 225, após decolagem, mantenha reta até cruzar 2500 pés e após curva esquerda na saída Elefa 1. Gente, após decolagem, mantenha a proa até cruzar 2500, depois curva esquerda, no perfil da saída Elefa 1. 119.35, controle, Oxana 6225. Seja mais correto, Oxana, pronto. Bora pra outra, Oxana 6225. Salvador, bom dia, Azul 4201, pronto, feedback acionamento, na posição 3. Azul 4201 autorizado, Oxana, tá? Confirma, tá no pátio 3, né? Tá na posição 3, no Finger 3. No pátio principal? Decimal 35, bom dia, bom dia. 119.35, obrigado, bom dia. Posição 35, 4201? Sim, giro parte principal, portão 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. 360, saída da Elta, 3601. Mantenha o oeste da pista até 2500 metros, ou 3601? Está livre, direto ao líder da frequência 3601. Direto ao líder 3601. 30 graus com 15 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 22, o SAR 3290. Lâmina 12 no ônibus, Galeão 360, autorizada pelo 90857. Decola pista 28, mantenha a reta até cruzar 25000. Pós curva esquerda, Dael, Meda, Irumi, controle Salvador, 11935. Transponda 5137. É Irumi. Correto, troca. Estou 3601, autorizado por Bobby.